na rua, soube que você tem outra figura. Ô nego, na quer me sacanear. Tá ligada que eu parei na sua, você me prometeu o céu e a lua, e no final do ano se casar. Fique sabendo, não sou um brinquedo. Se não der uma explicação, eu me entrego a outra paixão. Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. Ninguém vai me segurar. Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. A primeira que passar, vou sair pra namorar. Quer me sacanear. Tá ligada que eu parei na sua, você me prometeu o céu e a lua, e no final do ano se casar. Fique sabendo, não sou um brinquedo. Se não der uma explicação, eu me entrego a outra paixão. Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. Ninguém vai segura, vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. A primeira que passar, se isso é verdade, meu amor, sabe o que é que eu vou fazer pra sair dessa deprê? Vou beijar muito, vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. Só por beijar. A primeira que passar, vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar. Ninguém vai me segurar. Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar.